Thiago Fioschi, forma uma sequência de tráfego de 4 tráfegos capô de 90. Mantém a espera no farol de capô aguardando para cruzamento. Mantém a espera aguardando para cruzamento, Thiago Fioschi. É 3190. Zona 973, localizador. Esse negócio de transferência zona 973. 713. Aranha 3, nível 2, controle. Vai se cortar. Rato radar, botaram nível 350, sair da Tucã. Pouca, meia... Na vertical do farol do Itapuã, iniciando espera com o corredor esquerdo da Serra, vamos lá. Negativo, mantém a espera no farol de Itapuã, aguarde as pressões para prosseguir, Serra Golfiosca. Pode dar as pressões, Oscar. Voo no 160, no solo 13, direita 1211 no solo. Direita 211, obrigado, Badir. Número 79, autorizado direto para base. Salvador, o Rio de Janeiro, né? Me dá uma para 1510, a vista na 013. 1710, 1013, confirme, cara, o Rio de para 1510, a vista na 013, o Lua Tel Romeu. 1710, 013, Lua Tel Romeu. Então, controle. Na escuta 3179, ciente, pro de Pubase, curtiu? Afirma, pro de Pubase. Obrigado. No localizador, 270. Azul 2780, sempre aguarde transferência. Azul 9703, completa final, está na torre, 1-1895. 85, 9713. Contra o passar da ONU, 0 de jogo, traço de ação. 304, após o tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter 1-0, se preparando para decolagem. Então 3304. Então ativa, após a passagem da mesma linha, aceita 3304. São 3179, estamos só para Recife. 1251 e ao término 13325. Recife 251, 1325, bom dia, obrigado. Cima no solo 215, libere próxima à direita, solo 1211, agilizando. Esperando a primeira direita, solo 1-2-1. Falou, tá passando o filme Serra Lima, na Delta. Juliette, portão 11. Juliette, portão 11. Juliette, informa o tráfego já prosseguindo para pouso 1-0. Bom, de Salvador, bom dia. O Azul 973 na final de 4 milhas baixar pela. Bom, 973. Correndo aproximação, cheque trem, aguarde de pista livre. 973. 9703, baixar travada, aguardando autorização. Sim? Trem baixar travada, aguardando autorização. Sim. 1184, bom dia, sono identificação, autorizado de chegada a bar e desce para o nível 050. Vento 300 graus, 069. Teve pouso 97 no 3. 0900, bom dia. Na minha 312, vamos só para o Recife. 12545 e ao CERN 12685. 2545 até 2085, vamos ver. Sua aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Controle, bom dia, tá 3304, Francisco. Tá 3304, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, sobe ao 360, tá 3304. Sierra Gofiotti, reporte quando visual com o ATR da Azul na final da 1-0. Hoje prossegue, está prosseguindo agora a passando externa com o Sierra Gofiotti. Já visual com o mesmo, Sierra Gofiotti. Tente, prepare-se para cruzamento da retaguarda do mesmo. Mantenha esperas aguardando, Sierra Gofiotti. Aguardando, Sierra Gofiotti. Azul 97, 1-3, no solo ao 1-8, direita ao 1-2, 1-1 no solo. Solo azul 8, direita 1-2-1-1 no solo. Eu acho que autorizado o cruzamento da final da 1-0, retaguarda do tráfego da azul na final da 1-0. Autorizado o cruzamento, a retaguarda do tráfego na final 1-0, Sierra Golf Oscar. Azul 2780, autorizado pouso pistão 1-0, vento 320 graus, 05 nós. Livre pós o azul 27, aqui zero. Azul 9703, livre a pista. 9703, táxi alfa, quilo pátio 3, posição 3, Lima. Alfa, pátio 3, posição 3, 9703. Meu hotel Juliette Serra, autorizando decolagem, pista 1-0, vento 300 graus com 0,6 nós. O Serra Gofiotti, que forma o helicóptero agora decolando da cabeceira no 7, continue na pena do vento, aguarde para girar base. Tá visual, o helicóptero decolando da 1-7, Serra Gofiotti. Bom dia, eu tenho 3663 na ponto 7, ciente da informação Índia, pronto com a autorização. 3663, Salvador Guarulhos, guarda-copo, ajuste no 0-3. 0-3, pode confirmar a saída? Saída da EL. Obrigado. 2-1-1-2-7-8-0. Uma pelas confirmando, 4-5. Tente autorizado o cruzamento da 1-7 para o Patinho, que é o Serra Lima. Fala meu Serra Gofiotti, que é autorizado girar base e reporte na final. Autorizado base e reportar na final, Serra Gofiotti Oscar. 7-7 Serra fora do solo. 7 Serra fora do solo 2-1, chame o controle agora em 1-1-935. Controle 1935. Serra Lima, frequência livre estacionar. Índia Alfa, ponto espera, 1895, ajuste no 013, é uma boa viagem. Serra 3, direto à plataforma, reporte 20 milhas fora. 7-6-6, vai reportar 20 milhas fora o Delta FCA. Serra Forme Bravo, Romeu Zito, prossiga. Regressando final 197, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, ciente autorizado, toque remetida, pista 197, vento 310 graus, com 0,6 nós. Autorizado, toque remetida, 197, Serra Golf Oscar, após pouso final. Ajuste no 0,13. Ação escuta, 98 no 1. Zulu 96, autorizado, olhar e decolar, pistão no zero, vento 300 graus com 0,6 nós. Autorizado, olhar e decolar, pistão no zero, voo 2,6. Pistão no zero, curva direita da Eoleda Motiva. Controle 1,19, decimal 35, transponda 5023, o TAM 3663. Índio 340, Guarulhos, autorizado, Elfa Zulu 10, Taubaté. Decolando da 10, perfil da Eoleda da Motiva, 1935, saída 5023, transponder, o TAN 3663, putback para reto. São em pouso na 35, ponto final. Agora não será possível ter a nave decolando da 1-0. Gol 1184, deixa para 2.000 pés, ajuste a 0-1-3. Autorizada a sinal de ULS, reporta estabilizado. Negativo, a intenção é manter o eixo e ponto final na 35. Gente, não prossegue farol de Itapuã, reporte para regresso, Serra Golf Oscar. Então, farol de Itapuã, reportando para regresso, Serra Golf Oscar. Controle Salvador Opera 119, decimal 35, transponder, detonado 5563. Autorizado, Fortaleza 330, cabeceira 10, decola com curva esquerda, bomba Fati, final peso 119, Banco Abucu, aí em roda 5563, transponder 11935, controle de saída, Rio 989. 9891, no cotidiano da correta, é um pronto putback de funcionamento. Já estão, senhorita. Ponto para o pushback e acionamento. Gente, coordena com a equipe de sol, chama para o táxi. Coordenado com a equipe de sol, chamada para o táxi, mas eu estou novo. A Fala Uniforme Bravo Romeu Vito, confirma a altitude que está mantendo? É, se informa que eu ainda não recebo o transponder, o Bravo Romeu Vitor. Uso 96, decolou 25, controle 1935, bom voo. C935, bom trabalho, 35. Serra Golf Oscar. Check para pouso final, mas o toque remetido. Negativo, pouso final. Check pouso final 35, vento 310 graus, 069. Autorizado, tá falando meu Serra Golf Oscar. Livre pouso 35, Serra Golf Oscar. Hotel 360, já colhido, gol 296. Romeu Sierra Golf Yacht, Cano Sol 27, confirme o pátio. Cliente, bom dia, Sierra Golf Yacht, reporte pista livre. Tá falando de rotatória. Lua para Romeu Sierra, parte do palco, campo. Confirme novamente para o Zulu Hotel Romeu. Zulu Hotel Romeu, reporte visual com o campo. Azul 9682, bom dia, sua identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. Após o Rio, vou ir a Mari, o Azul 9682. Papai Uniforme Bravo Romeu Vito, ainda não contato radar. Informe radial de distância de Salvador. Cliente, bom dia. Ainda não recebo a aeronave no radar, o Bravo Romeu Vito, informe radial de distância de Salvador. O Bravo Romeu Vito, quando possível, estimado para terminal Ilhéus e estimado para pouso. Pede leve terra, prossiga. Lua Hotel Romeu está na torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, torre Salvador. Diego, Pantera na 0, assume torre 1-1-8-9-5, adiciona 0-1-3, seguirá o Airbus de Tatan. Seguiu o Airbus de Tatan, Tatan 118-9-5, chamará o Rio 98. 280 graus com 069, Papa Romeu Zulu Hotel Romeu. Reportará em mais 3 milhas do Zulu Hotel. Bravo Romeu Vito, controle. É, está voando direto já por seguro ou vai via litoral? Mania 3-1-1, sente Juliette. Mania 3-1-1, preparada a Eulê da Morte, vai em conta guarda-copa. Informa sem custo, Juliette. Da Eulê da Morte. Gol 1184, completa final, está na torre, 1-1-8-9-5. Bianco 1, ainda de 4. Seu gol 1184. Gol 1184, prossegue final, aguarde sessão de pouso, 1184. Guarda. Papá Romeu, Zulu Hotel Romeu, dá presente, efetue esperas com a curva à direita, aguardando para prosseguir, forma um tráfego da Gol, já passando externo. Efetuando espera com 360 à esquerda, o Papá Romeu, Zulu Hotel Romeu. Gol 184, informo Romeu, Vitor, 1-0 à sua esquerda, efetuando 360, 93 com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 270 graus com 0-6 nós. 3-0 pouso na 1-0. Gol 1-1-4. Vida Motiva. E Zulu 1-0. Após Piraí, contagem. Alfa Zulu 4-4 e prossegue com fome rota. Controle Salvador opera 1-1-9, decimal 3-5. Transponder 5-0-3-3. Autorizado 3-6-0 Guarulhos. Recola direita da Elia da Motiva. Alfa Zulu 10, Piraí. Alfa Zulu 44. Minha vez, mantenha o ponto de espera. Tentou, 3, 2, 3, 6, 6, 3. Meu Zulu até o meu, autorizado para seguir final da 1-7. Eu falo meu Zulu até o meu. Conseguindo para a final, o Zulu até o meu. Na 3663, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado ali em manter pistão no zero. Fazer a aeronave na final ali e manter, então, 3663. Pode confirmar o zero do Gol 1-1-4? Confirmo, 270 graus com 06. Na final da 1-7, Francisco, Luta Romeu. Luta Romeu, autorizado pouso, pista 1-7, vento 270 graus, 06 nós. Pouso autorizado para o Luta Romeu. Mantenha o ponto de espera. Manterá na 2-1. 3663, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 270 graus, 06 nós. Nível de decolagem da 1-0, 3663. Sérgio, por gentileza. Após a corrida do TAM ali, mantém pistão no zero. Após a corrida do TAM ali, mantém pistão no zero, na 3-1. Romeu, Zulu até Romeu, no solo, 3-5, confirma empate. O Zulu até Romeu, empate 3. Empate o 3. Gente, vai bem noitar ou para descarregar? É para bem noite. Então, gente, tem que ser o 4-5 ou 4-4. Gente, então, se eu estou em backtrack, ingresso no pátio 4 autorizado, Papai Romeu, Zulu até Romeu. Autorizado, backtrack, para o diga. Nossa autorização até se confirma, é o Zulu 10, até Piraí, após o Zulu 44, confirma? Zulu 1-0, Piraí, após Umbade e Upper Zulu 4-4. Afirma Umbade, após o Zulu 44, até Piraí. 3 decolou 36, controle agora em 1-1-9-3-5, com voo. 1935, soma 10 horas de cauda. Sim. Sol, então, 3663, bom dia, 1207. É 3663, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Ok, direto Leda, 340, atenção, só 3663. Liga 2770. Autorização por seguro. 2770, autorizado por seguro, linha 180, decola a pista 1-0, curva direita na saída Coral, via Golf 677. controle Salvador Pera 119.35 e o transponder 0275. Vento no 1, autorizado decolagem, pista 10, vento 270 graus, 06 nós. Vento decolagem, 90 no 1. Controle 02, transponder. Salvador, muito bom dia, o ISO 2714, sim, da Juliette para a conta da autorização barreira. O 2714 autorizado barreira, nível 160, decola pista 10, a curva direita na saída árvore, pode prosseguir direto conforme rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5031. O navio 811 decolou aos 39, controle em 1935, bom voo. 0935, obrigado, bom feriado. 5031 vai se alocar no nosso transponder. 0031, transponder, chão pronto, se tiver funcionamento, 2714. Camará. 2891, bom dia, contato radar, se vai o nível 330, sai da MOMO. Sem exceções, 330 na MOMO, Rio 989. Bravo, Romeu Vito, qual tem radial de distância de Salvador? Confirme a radial que está passando, Bravo Romeu Vito. Oi Salvador, bom dia, 1621, desce ao 1960, informação CBR. Bom, 1621, bom dia, sala de identificação, autorizado chegada a bonde, desça para 4000 pés, o ajuste soma 013. Chegada a bonde, 4000 pés, 1621. Bravo Romeu Vitor, controle. Confirme a radial que cruza, 205 é mais ou menos do sul de Salvador, sobre o mar. Etoge Leste Serra, prossegue em condições visuais, ajuste soma 013, repasse através do parque de Pico Azul. Prossiga. Checando o direto Foco Serra, direto Foco Bravo, mantém escuta. Bravo Romeu Vito, confirma a posição. Siga. Bem, se o senhor tem condições de informar através de Valença? Eita, corredor Axé, controle 119, decimal 35, transponder acionado será o padrão. Bono 648, autorizado nível 050. 050, Bono 648. Terra, prossiga. Cristiane, chega pro táxi. Chega Papá Romeu Lima. Chega Papá Romeu Lima, decolou de Serra Luís de Delta Lima, comprou de Salvador, já passando o Pituaçu. Está com dois a bordo, mantendo 500 pés na linha litoral, código é o 0121, tripa Papá Romeu Lima. Teste, Papá Romeu Lima, mantém as condições visuais, aguarda transferência. Lima. Controle o Rio 989, alguma possibilidade de vamos flotilha presente? Rio 989, veio a posição código, aguarde coordenação. Escuta. Azul 9682. Azul 9682, completa sinal de Santa Torre, 1895. 1895, 9682. Papá Romeu Lima, Santa Torre, 1895. Afirmação. Papá Romeu Lima, Santa Torre, 1895. 1895, Lima. Trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 270 nós com 5 nós. Gente, livre o pouso no zero, azul 982. Torre Salvador, é o Tripa Parro Meu Lima. Tripa Parro Meu Lima, prossiga. Já, no farol está pronto, vai ingressar no circuito para pouso, intenção de pátio 5, Tripa Parro Meu Lima. Tem está visual com o tráfego da Azul Nacional, o Eco 190? Afirma Chico. Ele apresenta autorizado para você de retaguarda do mês, cruzando o final da 1-0. Papá, papá, papá, Romeu Lima. Vai para o pátio 5, você não vai precisar cruzar no final da 1-0, Romeu Lima. Gente, então, prosseguindo a retaguarda do tráfego para o pátio 5, é posto nacional para pouso, Romeu Lima. Dá para pouso, Lima. Gente, a coordenação da equipe de sol, chama o nosso feedback e o táxi. Levei o acionamento, chama dois, no solo de quatro meia, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, olhe. Papá, papá, papá, Romeu Lima, posto pouco de risco no pátio 5, informa o vento de 270 graus, 4 nós. Reposta no solo controlado, Romeu Lima. Chama no solo, Romeu Lima. Contra para Recife, chama mesmo agora na sequência 12545, ao CERN 12685, guardando com o mesmo aproximo. 3545-2685, Rio 9891, bom dia. Prossiga então o táxi com segurança, resposta na interseção para ingresso. Papá, Romeu Lima, informo o... Bravo 92, papai, iniciando o caso agora no Pátio 5. Pesado ingresso, custou no 7, é posto inédito 9, Quebec Serra. 648, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal de ILS, reporta estabilizado. Reportaremos estabilizado, agora 648. Paulo Salvador, Jorge na FS3, Mono Uno para o prospecto de saneamento dos dois. Informa o tráfego, ainda sem contato com o controle, mantendo 2.000 pés, rumo de Vera Cruz. Fique atento ao tráfego e tenha frequência livre para autocoordenação. Ao ingressar a terminal Ilhéus, chame mesmo na frequência 1201. Na linha ingressando a Ilhéus, para 3, para 3. Panamá 250, bom dia, sala de identificação, autorizado durante TAP, desça para o nível 050. TAP 050, né, Andrei? Direto, desvia direita, o 620, para o 230. Tente livre, desvio, gol no 620, correção 1 no 621, confirma quantas milhas? A aeronave que chamou o controle. O Zulu Capacity erra, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013. Salve, Silvio Quebec Serra, bom dia, mantém os quantidades visuais, a gente chama 013, você passa para da barra. Autorizado, 2500, direto, Chico. Autorizado, 2500, Silvio Quebec Serra, direto, destino. Grato, senhora. Autorizado, ingresso, tem ponte linha de ponto para voz. Controle Salvador, está 3896, informação do LED. Está 3896, bom dia, sua identificação, autorizado chegada mar e desce para o nível 060. 060, está 3896. Bom dia, Golf Uniform X-Ray. Ciente da informação, Juliette, autorização Guarulhos. Desculpe, é o Gol 960. Confirmo, Gol 2065, desculpe. Ciente, Gol 2065, está autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola opção 0, a curva direita na saída da El, Lisa Motiva. Via UPSVU 10. Piraí. Base, UPZULU 44, prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35. E o transponder 5056. Controle. O Zulu Papa-Serra tem condições de descer para 1.500 pés? Abriu a modagem e chama a descida, Zulu Papa-Serra, muito grato. Estabilizado, voo no 648. Voo no 648, completo, sinal, sobre a torre, 1-1-8-9-5. 895, outra acabou. Hotel Juliette Serra, chame a torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, Juliette Serra. Fox Lima Bravo, prossiga para o controle. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossegue o farol de Itapuã, informa o tráfego agora decolando da 17, Charlie 2-5 Bravo. Você pode visual com o mesmo. Quem vai botar visual com o mesmo? O hotel Juliette Serra, segue para fora de Itapuã. Torre Salvador, bom dia, voo no 648, passando Índia Serra. Voo 648, Kenegal no 0 no 3, autorizado pouso pistão no 0, vento 260 graus com 069. Livre pouso, pista com no 0, confirma o vento, por favor. 260 graus, 069. Gente, obrigado, voo 648, livre pouso. Voo da Bosca, decolou aos 54, mantenha a proa, informa o tráfego à sua direita, o helicóptero Alfa Serra 65. Mantenha a proa e chame o controle, em 1-1-9-35. 1935, Oscar. Oi, Salvador, hotel Juliette Serra, visual com o tráfego. Corre o meu hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do tráfego da final da 1-0, hotel Juliette Serra. Feita, visual com o meio, vai manter a retaguarda o Juliette Serra. 77, controle, 1-1-9-35, transponda 0277. Azul 9134. 0340, Mário, Nacional 35, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia, contato radar, suba para o nível 200, saída Argo. Contato radar 200, saída Argo. Confirma para o diabo da presente? Autorizado, Alefa da presente, o Romeu Bravo Oscar. Pois é, Alefa, Romeu Bravo Oscar. Fox Lima Bravo, plano modificado 1255, sobre mantém o nível 140, reporte para descida. Salvador, 2-3-2-9-6. Prossiga, tá 3-2-9-6. Direção à esquerda, proa 045, mais 15 milhas. Pense livre desvio, o TAM 3-8-9-6. 3-2-9-6. Tá batendo o Fox Lima Bravo com o seu. Mobilizou aí, Alex. 8, no solo 5-6, direita 1-2-1-1 no solo. Direita 2-1-1, no 648. Aproximação com vento de Saura, tá? Beleza. O voo 621 estabilizou ele, é a trem vai checar. Voo 621, complexo final, está na torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5. Pense do Lupa Paz Sierra, via corredores, reporte na rotatória visual com campo. Hotel Juliette Serra, tem as condições. Siga. Blusão e alerta, 1-0. 1-2-1, continua a aproximação, o check-train aguarde pista limpa. Aguarda. Estado do Sérgio de Alfa, reporta antes da Juliette. E a Alfa, antes da Juliette, voo no 648. Fique atento à TR da companhia, retorno feedback no mesmo. Estão autorizados, te mandamos para o teste. Não hará. Obrigado. Pés de LF, reportarei estabilizador, Xené 6250. Sam 3896, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 1013, 3896, pode prosseguir, sabe? É a mesma troca? Autorizado, prossiga na chegada, descida para 3000 pés, canceladas as instruções de altitude. Ok, canceladas as instruções de altitude, para 3000 pés, está 3896. Patrulha 02, confirme o tipo de equipamento? Fox Lima Bravo, desça para o nível 050. 050, Fox Lima Bravo. Patrulha 02, controle. Farme a altitude para a terceira e o estimado para pouso. Autorizado alinhar e manter pista 10, chanel meu 3 no 1. A gente mantém pista 10 também, na mesma onda. Sente uma 220. Então, 21, salve. Direito, 21, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 2770, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2770. Método do 11. 2065, autorizado, capitão táxi. Autorizado, camarada táxi. Pela meia-noite, ingresso de 10, posição 01. Bilhete 01. Pela meia-noite, 1. Pela meia-noite, 1. Estou autorizado, Alfa reportando 10. Alfa reportando 10, está afastado quantos milhas de Salvador? Tem frequência livre, patrulha 02. Patrulha Salvador, 3 Juju, vou passear, pro direto para Tatara. Entre corredores do Juju Prato, de aproximação, Juju para passear. Passei corredor, Juju para passear, grato. 770, ali mantém o 10, se preparando para a decolagem. Ali mantém o 10, Juju 770. Localizador, Chanel 6250. Chanel 6250, complexo arsenal, Chanel Torre, 1895. 2895-6250. Centro 2896, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, tá 3690. Papatango, Fox Lima Bravo, desça para 3000 pés, ajuste 1013, redução de velocidade 2001. 3.013, 1.012, 1.013 para 2.30, Lima Bravo. Redução de velocidade 2.009 do Fox Lima Bravo. 7.209, Lima Bravo. Papá Romeu, Romeu Bravo, Oscar, chama Centro Recife, 1.260 e alterne 1.288. Recife 1.260, 288, grato por dentro da volta. 7.09, 62. Falou Salvador, o azul 2714, está com 5.6 a bordo. Com 6 horas e 40 de autonomia, Fernando Palmas para o táxi. 2714, está autorizado o táxi, é parte 1, o táxi é em dia. Posso ferro no 0, chame torre 11895, ajuste no 013. Pátio 1, Índia, lá 1895, grato. Qual é o Michael Carter? Liga. Estacionado do Carter, está na sua área. King Golf Mike, está autorizado. Carna Vitor Romeu, 1000 pés, é coluna 7, é cor direita, corredor, check, controle 119, decimal

Alô, voo 2065 para o táxi, 140 a bordo, 3 horas e meia, Galeão. Desde para a cópia, chame o Soleno 2121. Zero, 1-3, poderia confirmar pessoas a bordo, por gentileza? Confirmo sim, 140 a bordo, via Pátio 1, 20.0-1895, gol 2065. Grata, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Direto Coral. 1-8-0, direto Coral, azul 2770. 3896, complexo nacional, chama a torre, 1-1895. 1-1-8-1995, tá? 3896, obrigado, salve. Apatango, Fox, Lima Bravo, desce para 2 mil pés, autorizado a assinar ILS, repórter estabilizado. 2 mil, repórter estabilizado, Fox, Lima Bravo. Sim, se o patrulha 07, acionamento contra risco, aguardando um cópia. Controle. Queregal no 0-3, autorizado pouso, pista 1-0, 3896. Autorizado pouso, pista 1-0, 3896. Poderia por gentileza confirmar o mesmo? Gilo, 270 graus, 06 nós. Ok, copiado, 270 com 62, obrigado. É que confirmar é que ingresso pista 1-7, repasse pronto. 9683. Bom dia, o azul 2714, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Eu vou de espera, azul 2714. Manterá o ponto de espera 2714. Tem coisa mais que tem condições de taxiar até a próxima 35 e decolar com o próximo sem interferir com a final? Afirmo. Sim. Informa que passou através de Valença, tá mantendo 1500 pés. Paciente, o controle, o Oceania 3-1-1, informe o mesmo para reportar passando através de Vera Cruz. Patatango, informe Tango, Serra Alfa, o controle solicita que informe passando através de Vera Cruz. Reporte para adução, o Michael Smike. Vento 260 graus, 069. Mike. Bravo, no ILS. Fox Lima Bravo, complexo final, chame a torre, 1-1-8-9-5. Confirma essa vez da torre? 1-1-8-9-5. 118-95, Fox Lima Bravo. Salvador, Zulu Papaterra, já fiz uma parada, irmão. Antes, Zulu Papaterra, chame a torre, 1-1-8-9-5. 118-95, Zulu Papaterra, grato. Fox Lima Bravo na final do ILS. Bravo, Fox Lima Bravo, puxando a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Fox Lima Bravo. Prossiga final no 7, reporte curta para pouso Zulu Papa Serra. QNH 1-0-3, vento 260 graus, 069. 260 com 06, reportada na curta Zulu Papa Serra. Fox Lima Bravo? Lima Bravo, sente, continua a aproximação, agora de pista livre. Sente, Lima Bravo. 3896, no solo 07, direita, 1211 no solo. Direita, 211, direita também. Dia BR-324, aqui é FPES, decola com a proa direto, controle 119-35, transponda sonar 0133. Bravo na escuta? Afirmativo. Gente, QNH 1013, vento 270 graus, com 0,6 nós, autorizado pouso pista 1-0. Gente, livre pouso pista 1-0, Fox Lima Bravo. Tome a torre para decolagem 1-1895, agir 1-0-1-3. Muito obrigado, boa tarde e boa pasta. Obrigado e bom mais. Se eu seguir, não vai interferir com o tráfego não, Zulu para passear. Gente. Está autorizado táxi reporte para ingresso. Está livre o pouso do Lima Bravo? Estima ativo, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 280 graus, 0,6 nós. Gente, vai para aerostar após o pouso. Gente. Final de 3 milhas do Lupa Passerra, visual com tráfego na curtíssima final da 1-0. Lupa Passerra, ciente, aguarde eixo livre. Aguardará eixo livre do Lupa Passerra. Azul 2-7-4, após o tráfego que pousa, a Lima tem 1-0. Após o braço que pousa, vai me arremater 1-0-2-7-4. Abatendo o Zulu Passerra, autorizado o pouso 1-7, vento 280 graus, 0,6 nós. Autorizado 1-7, muito grato, Zulu Passerra. Bom dia, Zulu 2-0-6-5. 065, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém. Abatango Fox Lima Bravo, no solo 1-0, libere a direita, chame o solo 1-2-1, décima 1. Fox Lima Bravo, autorizado o ingresso na Alfa, reportando ônibus, ataque 6 direito. Eco, Delta Fox, cópia. Autorizado o morro no nível 040, decolou no 7, a curva à direita na saída coral. E após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, opera 119, decimal 35 e o transponder 0132. E a nós. Autorizado a decolagem, 2-10-4. Escudar o Delta Fox, o planejamento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Yes. Linha mantém 1-0, vou 2-0-6. 95, ajuste altímetro, 1-0-1-3. Bom dia, Azul 9-3-3-2-0, campeão. 07, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Ingressar e retornar o pronto. 1-0, Bobage, Ampes do voo 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme rota. Controle de Salvador, opera 119, decimal 35 e o transponder 5065. 3-2-0 para Campinas, Nagadael, Lida Motiva, Campos 1-0, Cubas, Campos 1-6, BHZ.